A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Olá, vivam, cá estamos para mais uma Jukebox. É um prazer viajar no tempo, recordar músicas inesquecíveis, como por exemplo Shattered Dreams de Johnny Hates Jazz, Innocent de Michael Field ou ainda Baby Baby de Amy Grant, respectivamente nas décadas de 80 e 90 do século passado. Podem pensar que nós somos antiquados, mas não há problema. Nós gostamos mesmo daquilo que já tem um tempinho e por isso mesmo trazemos aqui sucessos fantásticos para recordar. É a Jukebox, seja bem-vindo. Vamos então para a nossa boa música. Jukebox. You are magnificent. Nós também, Michael Field, Innocent, ainda esta música que ainda estamos a ouvir, Baby Baby de Amy Grant. E lá para trás, Johnny Hates Jazz com Shattered Dreams. Tudo na década de 80 e 90. A próxima Jukebox vai trazer mais surpresas, porque é sempre uma agradável surpresa ouvir uma música que provavelmente já não escutava há muito tempo. É por essa razão que lhe dizemos assim: não perca a próxima emissão da Jukebox, porque vai valer a pena voltar aqui à sua rádio favorita para recordar as melhores canções. Jukebox.